Nacional. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, está entrando no ar o Tema Livre. Você pode participar, como disse agorinha a Gláucia na chamadinha, na abertura do programa. Você participa pelo telefone 217-6669 ou pelo e-mail tema.livre@ebc.com.br. Envie a sua pergunta, participe do programa, até porque hoje nós vamos debater um assunto que interessa a todo mundo no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, na região sudeste, no Brasil inteiro, e eu diria até que hoje no mundo todo, que é futebol. Amanhã começa o Campeonato Carioca, a edição 2013 do Campeonato Carioca. Participam dessa disputa, além dos jogos, dos times tradicionais, Botafogo, Fluminense, Flamengo, Vasco da Gama, o Madureira, os times que têm história, né? Madureira, Bangu, mas também o Audax, o Boa Vista, o Quissamã, o Nova Iguaçu, o Volta Redonda, que é recente, mas já está fazendo história, o Macaé, o Resende, e nós vamos tratar dessa questão do futebol do Rio de Janeiro, visto sob o prisma do Campeonato Carioca de Futebol. Para tratar dessa questão aqui, nós estamos com nosso companheiro Valdir Luiz, que toda vez que a gente fala de futebol, a gente chama o Valdir, porque o Valdir é garantia de que nós teremos um programa de nível. E também com o advogado Reginaldo Matias, que foi presidente do América Football Club. Não é isso, Matias? América Football Club, em inglês, por favor. Em inglês, please. Please. Então nós vamos começar com o Reginaldo. Falando, Reginaldo, como é que você vê esse campeonato carioca hoje com o campeonato carioca? Nem digo do tempo que você presidiu o América, que você presidiu o América quando foi aqui, 2003 a 2009, é isso? Isso, foram então, 6 anos já, de muito sofrimento, aliás. Já nesse século, quer dizer, mas a gente, quando fala do campeonato carioca, normalmente a gente lembra do campeonato carioca. Era interessante, né? As torcidas estavam sempre tinha rodada dupla, aquelas coisas todas. Hoje não tem nada disso. Como é que você vê o Campeonato Carioca? O futebol está muito profissionalizado, está exageradamente profissionalizado. Mas eu acho que o Campeonato Carioca ainda é o melhor de todos os campeonatos que tem aqui no Brasil. Porque o torcedor, ele quer saber dos times, dos clubes, da sua cidade ou do seu estado, como acontece aqui no Rio de Janeiro. Tanto isso é verdade que muitos sofrem e até perguntam, sempre me perguntam, onde está o América? Porque o América não vai disputar esse ano o Campeonato Carioca da Primeira Divisão. Não vai disputar porque está na Segunda Divisão. Deveria estar na Primeira? Sim, deveria. Mas não está, isso... Caiu ano passado, né? Saiu ano passado. Então, eu acho que o Campeonato Carioca é o melhor de todos os campeonatos. Okay. Eu sou fã do Campeonato Carioca, adoro o Campeonato Carioca. Acho até que ele precisava sofrer algumas mudanças. A federação, através do presidente Rubens Lopes, tentou implantar algumas mudanças este ano. Não foi bem absorvido, talvez não tenha entendido bem o que ele queria fazer. Eu acho até que devia haver uma mudança realmente na estrutura, no regulamento, na tabela, na forma de disputa do campeonato do estado do Rio de Janeiro, que é realmente do estado do Rio de Janeiro, o Cariocão. Mas, de qualquer maneira, seja como for, a gente vai ver daqui a 24 horas, começa amanhã o Campeonato Carioca, como todos começam a acompanhar o Campeonato Carioca. E não são somente os 4 grandes clubes, não. Os outros clubes também, que não têm torcida, os únicos clubes que têm torcida aqui no Rio de Janeiro são os 4 grandes e o América, que também é grande, embora esteja na segunda divisão. Os outros não têm torcida, têm testemunhas. Mas mesmo essas testemunhas vão lá para os estádios e gostam dos campeonatos. Nas cidades aqui do interior, da Baixada, temos clubes já em várias cidades. Mas todos gostam do Campeonato Carioca. Eu sou fã do Campeonato Carioca. A partir de amanhã, estarei sentadinho em frente à minha televisão, vendo pelo pay-per-view os jogos do campeonato que eu puder assistir. Vou estar lá assistindo, porque eu gosto muito do Campeonato Carioca. Aliás, sempre gostei. Já aproveitando a carona que você falou, vou mencionar aqui uma testemunha que está nos ouvindo, que eu tenho certeza disso, que é o Ronaldo Santoro, que sobe a serra, vai lá para o Friburgo para torcer pelo Frizão, que é o friburguense dele, e posta no Facebook, e acompanha treinos, vibrou com a excursão do friburguense. Mas, o Valdir, eu queria que você abrisse a sua... Deixa eu só dizer uma coisa. Quando eu falo em testemunha, é porque todos esses torcedores, entre aspas, desses clubes, têm o primeiro grande clube deles. O friburguense deve ser o segundo, o Bangu deve ser o segundo, etc. Agora, só que o América não. O torcedor do América só tem um clube e não tem segundo clube. Não, é verdade. Não tem. O torcedor do América é torcedor do América, como eu sou, e muita gente é. Só um clube. Não tem testemunha. Torcedor mesmo. Agora, torcedor do Bangu também, né? Eu me lembro, sim, torcedores do Bangu. Nós temos um colega lá em Brasília que é torcedor do Bangu. É. Não é, rapaz? Cheira até livro, né? Que é torcedor. É conselheiro do Bangu. E o Celso Franco, que era do Detran aqui, também banguense, né? De bandeirinha em cima da mesa de trabalho. É, não é? Quer dizer, americano, banguense, essa turma é uma turma de tradição. Então, são times antigos. Nós estávamos até lembrando aqui com o Reginaldo, antes de entrar no ar, que o Bangu é The Bangu Athletic Club. É verdade. Não é? Quer dizer, e o América, esses times são times que surgiram, clubes que surgiram ainda no tempo dos ingleses, quando o futebol chegou através das ferrovias, essa coisa toda. Mas, Valdir, eu queria que você abrisse, até você fazer aquela correção, que você queria fazer uma correção aí no início, segura aí que você vai entrar. Olha, bom dia, Golo, mais uma vez uma alegria muito grande participar. Todas as vezes que você me convidar, estarei pronto para te atender, que você é um grande companheiro. Tenho um prazer muito grande participar com você mais uma vez. Agradeço suas palavras aqui do Tema Livre. Rever meu amigo Reginaldo Matias, que pouca gente se lembra, foi árbitro de futebol dos bons e foi nosso companheiro aqui, quando eu era repórter ainda, em 92, 93, ele comentou a arbitragem aqui na Rádio Nacional. E eu era, então eu tive o prazer de rever o meu amigo Reginaldo, que é uma figura que eu tenho um profundo carinho. E antes de falar do campeonato, só corroborando com o que vocês falaram, eu quando entrei aqui na Rádio Nacional, no ano de 1985, o primeiro clube que eu fui cobrir, sabe qual foi? O América. O América tinha um timaço. O América tinha... O primeiro clube foi o Bangu. O Bangu tinha sido... Eu entrei aqui em junho. E o Bangu estava indo para a final do Brasileiro, que terminou em agosto. Eu cobri o Bangu, que tinha um belíssimo time. Era dirigido pelo Moisés. E foi prejudicado pela arbitragem do Romualdo Apifiri. Empatou de 1-1 com o Curitiba. E nos pênaltis, o Curitiba foi campeão. Eu continuei cobrindo o Bangu. E o Bangu foi vice-campeão carioca. Num jogo polêmico lá do Hart. Perdeu 2-1 pro Fluminense. E depois eu cobri o América, que teve o último grande time do América, o último grande feito, foi quando o América foi terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, foi prejudicado lá em São Paulo, 1-1, foi lá fazer o jogo. Prejudicado então... não, foi roubado, vamos usar a palavra correta. Roubado. Essa coisa aí que você citou, esses clubes aí, o Bangu, o América, né? Quer dizer, e sempre numa situação em que eles não têm peso político, não têm peso de cartolagem para se impor e perdem campo na arbitragem. Eu fiz questão de dar esse detalhe, o Golo, é porque antigamente o América e o Bangu, além de ser um clube que a gente respeita muito, não são grandes torcidas, mas têm suas torcidas, eles eram um mercado de trabalho. Porque antigamente você cobria a América e cobria a Bangu. E grandes profissionais que estão na televisão, estão outras emissoras, cobriram a América e cobriram o Bangu. Então eu falo isso com muita alegria, porque depois eu fui cobrir meu clube de coração, que é o Botafogo, fiquei mais de 15 anos cobrindo o Botafogo, mas eu comecei aqui na Rádio Nacional, uma belíssima equipe de esporte, o chefe era o nosso saudoso Luiz Mendes, o Denis Menezes era o chefe de reportagem, e o cobrindo o Bangu e depois a América, quer dizer, a importância que esses clubes tinham. E eram bons times. Eram excelentes times. É, exato. Excelente. O que mudou? Infelizmente, Rodrigo? O Reginaldo pode até contestar, algumas mais administrações, o Bangu mais até por causa de um mecenas, o Bangu dependia muito da figura do Castor de Andrade. Não contestarei, você tem toda a razão. As mais administrações e o Bangu também, porque dependia muito do dinheiro do Castor de Andrade. E o dia que o Castor se afastou, outros problemas que foram públicos notórios, também problemas de saúde, se afastou e o Bangu então procede de declínio. Agora tem um belo estádio, está começando, reformou o estádio, botou cabine de rádio, o América tem um bom estádio, mas está abandonado. Mas eu fiz esse introito para falar do campeonato estadual, porque eu gosto muito do campeonato estadual. E eu tenho prazer, domingo já vou estar comentando na Fluminense, Nova Iguaçu, de Eu, quando era garoto, eu fui criado e nascido no Meia, que ficava, fica 15, 20 minutos do Maracanã. Então, eu ia, o campeonato estadual para mim, e eu ia ver, o Botafogo jogava no sábado, eu ia ver em Conselheiro Galvão e Bangu, e o jogo que tinha no Maracanã domingo, eu ia assistir. Então, o campeonato estadual marcou muito na minha vida, de jovem, minha adolescência, minha vida profissional, e eu gosto muito do campeonato estadual. E é o, melhor, é o campeonato mais charmoso do Brasil, porque você consegue reunir grandes equipes, e lamentavelmente o América está fora, mas você vê uma equipes que estão como Volta Redonda, que tem 30 e poucos anos de primeira divisão e se mantém bem. O Boa Vista, que é uma grata surpresa. O time do Madureira, que está sempre ali, o Olaria. Gostaria de ver o América, o Bangu. E tem os quatro grandes. E se você fizer uma pesquisa, ô, meu caro Golo, é o campeonato que mais vende PPV. Todo mundo enche a bola do Campeonato Paulista, mas o nosso aqui foi feito, é o que mais vende o PPV e passa no Brasil inteiro. Você sabe que você vai a qualquer lugar do Brasil, você é uma pessoa que já viajou muito, você vai em qualquer lugar do Brasil, você vê um cidadão com a camisa do Flamengo, outro com a camisa do Vasco, outro com a camisa do Botafogo, outro do Fluminense, diferente dos clubes de São Paulo, que eles atacam, eles têm muita torcida no Mato Grosso do Sul, no sul do Paraná, na parte sul do Paraná, lá em Santa Catarina, em Joinville, essas coisas. Mas o futebol carioca não, é o Brasil inteiro. Você vai no Nordeste inteiro, vai ver tem torcedor do Flamengo, torcedor do Fluminense, do Vasco, do Botafogo, do América. Então eu acho o campeonato carioca altamente rentável. Essa fórmula de disputa, eu acho uma fórmula que não é ideal, mas você tem que adequar as datas. Temos Copa das Confederações, ano que vem tem Copa do Mundo. O mais justo para mim seria 2 turnos com 12. Taça Guanabara e o Taça Rio, com 12. Mas não tem, você não tem como adequar, são muitas datas. E o campeão do primeiro turno, o campeão do segundo. Aí você é obrigado a dividir em chaves, tem 16 clubes. E essa proposta foi até que veio da televisão para o jogo. É um campeonato que você tem decisão quase sempre. Pois é. Aliás, esse negócio, eu queria que o Reginaldo entrasse nessa conversa pelo seguinte, Reginaldo. Ele falou, o Valdir falou uma coisa interessante, você encontrar torcedor do América, do Bangu, do Vasco, do Fluminense, em Manaus, em São Luís do Maranhão, em Recife. Isso se deve muito à Rádio Nacional também. Isso se deve muito em função das transmissões nacionais via rádio, não havia televisão. Que começou com a gente aqui. Rádio Nacional, que levava isso para o resto do Brasil e aí criava esse vínculo. A pessoa torcia, né? O garoto torcia pelo time do Rio de Janeiro, porque aqui era a capital da República e o que chegava lá de imprensa era a imprensa do Rio de Janeiro, em resumo, isso aí. Agora ele falou um outro aspecto que é interessante, que nós temos dois grupos de 8 de começar o Campeonato Carioca nesse fim de semana, isso para atender muito ao interesse da televisão. A televisão está, então, desempenhando um papel que foi um papel desempenhado pelo rádio na transmissão do futebol até a década de 70, pelo menos. Só um detalhe, me perdoe, só um detalhe. Essa cota que a TV paga, ela praticamente sustenta os times de menor investimento, que eu não gosto de chamar de pequeno com respeito, de menor investimento. A cota que a TV banca, o Reginaldo foi presidente do clube, sabe, é que segura o planejamento, pelo menos por 5 meses, dos clubes de menor investimento. E mesmo, Reginaldo, mesmo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse papel, essa mudança de papel do rádio para a televisão, essa nova realidade, esse novo cenário, e como é que você vê o desenvolvimento disso, porque isso é uma realidade com a qual nós temos que conviver, os clubes têm que conviver. Não há nenhuma dúvida de que o rádio teve um papel preponderante nisso a que você se referiu. Com certeza absoluta, o América tem um número enorme de torcedores no Brasil todo e tem, quando eu era presidente do clube, nós tínhamos lá um cadastro com torcedores do clube em todo o Brasil, em todas as regiões. Isso se deveu ao rádio. É só lembrar que o América tem 108 anos. O América foi fundado no dia 18 de setembro de 1904. O centenário do América, aliás, eu tive o grande prazer de ser o presidente do centenário lá no clube. O América tem 108 anos. Basta você lembrar que o Volta Redonda, como disse aqui o Valdir Luiz, tem 30 e poucos anos. É, 76. O Nova Iguaçu tem 10 anos. 10 anos. E é muito bem administrado. O Aldax tem 4 anos. Pois é, esse Aldax vem de onde? É o antigo Sendas. Mudou de nome, mudou de nome. Por causa do da propaganda, publicidade, sim, que faria então continue isso, da palavra Sendas. Mas sem dúvida primeiro que foi hoje... chamar de Pão de Açúcar, depois virou Senda, agora é o Dax. É verdade. E eu só queria lembrar que hoje a televisão exerce o papel do rádio, embora o rádio ainda tenha uma grande influência lá nesses rincões mais profundos lá do Brasil, porque muita gente prefere ouvir rádio. Eu, por exemplo, gosto muito de rádio. Eu tenho na minha casa meu radinho de pilha, já bem grande, que eu ouço rádio todos os dias, de manhã quando eu acordo, à noite, a hora que vou dormir. Não é que eu não gosto de televisão, mas se eu tiver que preferir, eu prefiro rádio. E tem um outro detalhe, você no carro, você só ouve rádio. Tem agora os malucos que andam montando televisão dentro dos carros. Vão bater um dia desses aí, vão se danar todo. É. Agora, eu, Reginaldo. E a gente ouve muito radinho ali. Então, essa. Só um instantinho, deixa eu terminar. Isso que eu estava dizendo. Eu acho que esse papel da televisão é muito importante, porque ela continua fazendo o papel que o rádio fazia antes. Hoje você sabe que tem um clube aqui no Rio de Janeiro, ou saberá agora a partir de sábado, chamado Audax, porque o pay-per-view vai mandar o jogo Flamengo e Audax, não vai mandar Audax e Bangu, não vai. Mas não, só dos grandes. Flamengo e Bangu vai mandar, Flamengo e Audax vai mandar. Vai mandar para o Acre, vai mandar para o Piauí. É nacional, manda pra fora. Pois é, e aí as pessoas vão conhecer através do pay-per-view. A televisão hoje faz esse mesmo papel, embora eu acho que o rádio ainda é muito importante. Eu queria voltar, inclusive, ao que você estava falando quando eu interrompi, é que o futebol, você vai pro estádio, leva o radinho, acompanha com o radinho de pilha. O radinho de pilha não acaba nunca. Nunca! Agora você já está tendo um novo fenômeno, que é ir pro estádio com a televisão. As pessoas acompanham a televisão na mão. Então isso também já é... Essa eu sou do tempo de ir pro estádio com o radinho e a almofada do clube. Isso, a almofada do clube. Era duro sentar naquele cimento do Maracanã. No cimento do Maracanã. Agora vem cá, isso aí sinaliza que a tecnologia vai avançando. Você falou do pay-per-view. O pay-per-view é uma tecnologia à disposição de quem tem dinheiro para isso. A televisão de mão, de cara bolso, assim também. Também a mesma coisa. É uma tecnologia, como o radinho de pilha já foi uma tecnologia que era disponível para poucos quando surgiu, depois foi se massificando. Quer dizer, isso aí também são tecnologias que são incorporadas e isso pode alterar o futebol na sua essência, como espetáculo, como aquela coisa lúdica do futebol, da disputa esportiva. Você acha, Lúcio? Não acho não. Eu acho que isso engrandece porque você, como disse o meu Reginaldo, o cidadão que está lá no Piauí, está lá em Recife, ele nunca ouviu falar no Audax, nunca ouviu falar no Quissamã, ele vai saber amanhã, porque ele vai ligar o PPV, vai ver Flamengo e Quissamã. Então eu acho que realmente, e eu sabe, fico muito triste, lamento muito, me aborrece, quando eu ouço as pessoas que moram no Rio, que trabalham no Rio, e fazem campanha contra o Campeonato Estadual. Que é um absurdo, o Campeonato Estadual, o Campeonato Brasileiro é bom. Claro que é bom, mas o campeonato estadual tem a sua motivação. E digo mais, o Reginaldo foi presidente do clube, sabe? E você é uma pessoa que é inteligente, que acompanha futebol. O time que conquista o estadual, ele entra no brasileiro sem tanta pressão. É verdade. Porque ganhou um título. Já entra com moral, né? Olímpica, entendeu? Já entra com mais. Eu digo isso, vou dar um exemplo aqui. O Botafogo, ano passado, perdeu o campeão. O Botafogo, em uma semana... O Botafogo perdeu o estadual e foi eliminado na Copa do Brasil. Entrou com uma pilha imensa. Se não ganha do São Paulo no primeiro jogo, já ia ter problema. Enquanto que o Fluminense entrou tranquilo, porque ganhou o estadual. Então, o estadual, queiram ou não, o estadual é um campeonato muito interessante. Se não fosse interessante, a televisão não ia investir. Já tinha, se não fosse interessante e rentável, já teria acabado, né, Valdir? A verdade é essa. Você viu propaganda direto, veio o estadual, o Cariocão. Eu queria chamar a participação rápida aqui do Cristiano Menezes, que é colega nosso, que está na linha, está ligado. Aí, bom dia, Cristiano. Queria que você participasse também do debate. Bom dia, Valdir, bom dia a todos os participantes, bom dia, Luciana. Só queria agradecer aqui essa oportunidade, só quero fazer uma breve intervenção, muito rápida mesmo, mas para fazer o seguinte comentário. Eu tenho saudade, nostalgia, tudo que pode, como se possa classificar isso, qualificar, mas eu me lembro do Campeonato Carioca e tenho saudade daquele campeonato com bom sucesso, Madureira, Portuguesa, Olaria, né? Café Santo do Rio, né? Isso. Esse é aquele Campeonato Carioca, que é aquele torneio início, um título de campeão carioca que tem um valor imenso. É claro que o tempo passa, a realidade muda, E vamos adiante, vamos aí viver o nosso tempo, sem dúvida alguma. Agora, há algumas observações a serem feitas em relação ao seguinte: a gente não pode deixar de esquecer ou de reparar no seguinte fenômeno. Nós vivemos hoje uma realidade no futebol, que é esse império da FIFA, que por um lado uniu o planeta em torno do futebol, incluiu países na cena mundial através do futebol, sem dúvida alguma. Mas por outro lado, há muita coisa errada nisso, né? E coisas feitas de maneira que até levam ao afastamento de nomes emblemáticos desse processo, dirigentes de grande prestígio foram afastados e com questões bastante, enfim, sabemos, né, de processos em curso e tudo mais. E disso decorre uma estética e uma força que se impõe, né, sobre o futebol de uma maneira tal que o futebol vai perdendo aquilo que ele tem de mais importante, que é a graça, o romantismo mesmo do futebol, né, o espírito esportivo, né, esse futebol que começou no Brasil com o Bangu Atlético Clube. Enfim, o que acontece é que você vai a um estádio, por exemplo, eu quando fiz reportagem de campo, o império da televisão é uma coisa impressionante. O repórter de rádio, ele não pode, a prioridade é o da televisão. Eu já levei estacionão de leão de chácara de uma certa televisão que é dona do espetáculo. Então, se nós estamos falando de campeonato de futebol, né, o campeonato carioca, que hoje não devia nem se chamar mais campeonato carioca, é o campeonato fluminense, né, não é verdade? Então, é preciso também lembrar as questões, né? Existe o futebol hoje, ele é de propriedade, né, de alguns meios de comunicação, e isso mata aquilo que nós temos mais saudades, que é a beleza do futebol e o espírito esportivo do futebol. Desculpe aí a verve, mas enfim, eu não quero também falar muito tempo. Não, fez muito bem, participação. Tá? Fez uma participação brilhante, inclusive com um posicionamento bem interessante, porque, na verdade, você falou da FIFA, mas a gente pode traduzir isso como uma cartolagem, assim, como o negócio do futebol, a CBF, a Federação Fluminense de Futebol, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, porque aqui não pode chamar de Fluminense, não pode usar o gentílico, porque é o nome do clube. Eu gostaria que chamasse Fluminense, não, tá, Cristiano? Vamos botar estadual. Aí tem uma conotação de que o campeonato. Você queria que chamasse Botafogo, não, Federação Botafoguense. Não, você sabe que é o seguinte: entrou o Cristiano na conversa, ele, como é botafoguense, eles ficaram em maioria. É um americano, um tricolor e dois botafoguenses. Agora chegou aqui o Felipe Deschamps. Bom dia, Felipe. Bom dia, Golo. Tudo bem? Tudo bem, beleza. Nós estamos começando aqui essa conversa sobre o Campeonato Carioca que começa amanhã. Estamos falando aqui do Audax, que é o sujeito que vai pelo pay-per-view, ele vai assistir ao Audax. Mas o Cristiano lembrou bem, me permita, Golo, um detalhe interessante. Canto do Rio. Eu era menino, ia com meu pai, atravessava a barca de carro para ver Botafogo e Canto do Rio no Caio Martins. Jogar lá em Caio Martins, exatamente. Mas então, quer dizer, você, na verdade, vai ter esses times que são absolutos desconhecidos até aqui no Rio de Janeiro, serão conhecidos no Acre, serão conhecidos em Manaus. Em resumo, como é que você vê esse Campeonato Carioca que começa amanhã? Bom dia, Golo, bom dia, amigos do Tema Livre. O Campeonato Carioca sempre foi muito interessante, né, Golo? Lá atrás, hoje em dia o Campeonato Carioca está muito inchado, né, Golo? 16 times, são times em demasia para um campeonato carioca, que tem quatro grandes times. A gente tem aí mais 16 times, a maioria inexpressivos, times que não tem estádio. O Boa Vista joga amanhã com o Vasco da Gama, e olha que o Boa Vista é um dos times melhores dentre esses pequenos, né, Valdir? Ele vai jogar lá em Volta Redonda porque não tem estádio, com capacidade, não tem refletor. Mas o Fluminense então também não tem. Sim. Isso é um assunto que depois no final do programa tem que debater, estádios. Isso já é uma outra conversa, mas vamos lá, continue. Eu ia dizer exatamente isso: o América tem estádio, o Fluminense não tem, o Flamengo não tem. O Flamengo não tem estádio. O Botafogo tem. Botafogo, mais ou menos. Mas não tem, não é dele, não. Tá emprestado lá. Botafogo tem estádio. Mas o Flamengo e o Flamengo Fluminense. Tá na linha ainda? Porque eu tô querendo saber se os botafoguenses continuam em maioria aqui no programa. Porque o Valdir disse. Tô na linha. Porque o Valdir disse que o Botafogo tem estádio. O Felipe tá lembrando bem que o Boa Vista não tem estádio, o Fluminense não tem estádio, o América não tem um estádiozinho, tem calma, o Reginaldo. 13.456 espectadores, isso de acordo com a legislação. Tem também o estádio. O Golo, a alma do Botafogo está em General Severiano. Sim. Tá? É. Mas o Botafogo ocupa atualmente esse estádio público que ele que tem o nome até do senhor aí, né? Mas a alma do Botafogo, tá, o endereço dele é a Rua General Severiano. É verdade. Inclusive há um movimento, Cristiano, muito grande de botafoguenses e de pessoas ilustres, de vereadores, deputados e ministros, que o estádio mude o nome, que é uma pessoa que está sendo pesquisada pela FIFA, e venha ser Mané Garrincha, hein? Ué, mas o estádio, qual é o que é? Qual é o Cartola que batizou? João Avelange. Ah, João Avelange, Jean-Marie. Mas continue o seu raciocínio. Ou o Nilton Santos, bem lembrado, né? Mas... continue o seu raciocínio. Eu acho, o Campeonato Carioca é atrativo, mas tem que diminuir o número de times. Talvez 8, talvez 10. Uma seletiva. É uma seletiva com os times de menor expressão, que depois se juntam com os 4 grandes para então começar de fato o campeonato. Porque realmente ficar jogando Flamengo e Samã, qual o público que vai ter amanhã no Engenhão, Valdir? Qual o público amanhã? 3, 4 mil no máximo. Testemunhas, aí são as testemunhas que Infelizmente, esses clubes pequenos têm testemunhas. Pois é. Torcedor mesmo só tem os 4 grandes e o 5º grande, que é o América, evidentemente. Agora, esses têm torcedor. Agora o América está na segunda divisão do Campeonato Carioca. O americano ainda existe? O americano foi rebaixado esse também ano passado. Também está na segunda divisão. Está na segunda americana, Goitacás, então nós temos uma segunda divisão. Olha, a segunda divisão tem América, americano, Goitacás, Portuguesa. Bom sucesso. São Cristóvão ficou para a terceira. Terceira. Mas então, quer dizer, nós temos uma segunda divisão que tem uma história. Cabo Friense está na segunda. Tem uma história também, né, Reginaldo? Segunda divisão do campeonato. Esse ano a segunda divisão vai ser muito boa, porque são só 2 vagas. Vai ser uma briga de foice. Agora, eu queria só fazer uma pequena intervenção para lembrar que há um fenômeno nos clubes, nesses clubes todos, que se chama torcedor. Uma vez eu perguntei a um amigo meu, que é presidente de um grande clube aqui do Rio de Janeiro, falou: como é que você consegue manter esse clube tão bonito, tão bem feito, tudo organizado, limpo, asseado? Ele virou para mim e falou assim: simplesmente porque aqui não tem futebol. Porque o futebol é que cria todos os problemas financeiros de todos os clubes. Não há um clube aqui no Rio de Janeiro que não tenha problemas financeiros. Porque o futebol come muito dinheiro da administração do clube. Então, esse fenômeno chamado torcedor, e o torcedor, ele não quer saber se o jogo foi roubado, se o juiz levou uma grana ali, se o zagueiro levou um dinheirinho para poder deixar a bola passar e o outro entrar e fazer o gol, e isso acontece, e muitas vezes, mas para o torcedor isso não existe. O fanatismo dele, a maneira como ele encara o futebol, e eu entendo bem isso, porque eu sou torcedor do América desde que eu nasci. Uhum. Eu já nasci torcedor do América. Então, a gente entende bem isso. Eu não quero nem saber, roubar o meu time, tá, no próximo o meu time vai roubar o deles, o juiz vai errar pro meu lado, tal, porque o torcedor é um fenômeno no futebol que ninguém consegue entender, porque ele tá ali para lutar pelo seu clube, para achar fazer uma que colocação, o clube tem que ganhar. Só você isso. Compreende, presidente de clube. Eu, semana passada, participei de um programa de televisão com o novo presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, que eu achei uma pessoa muito, primeiramente, muito educada, muito simpática e uma pessoa com boas ideias. Só que ele já está comandando o time de maior torcida no país. E ele quer fazer o seguinte: reduzir a folha salarial, não fazer grandes investimentos no futebol, até sanear as despesas. E depois aí sim. Aí eu questiono você o seguinte, Reginaldo. Você. Peraí, deixa eu cortar você para lembrar o Ronaldo Castro, nosso querido amigo. Ele dizia que é pato novo. Pato novo não mergulha a fundo. Ele falou isso lá no outro dia na televisão. Então, Então, eu vou te perguntar o seguinte, que eu perguntei para ele, vou perguntar a você como presidente, ex-presidente de clube que foi. Seguinte, Flamengo com a torcida que tem, você foi presidente de um clube que, com todo o respeito, não tem a torcida que tem o Flamengo, mas tem torcida e merece o respeito. Todo o time para mim. Você acha, o que que vai a pessoa dizer? Reginaldo, eu não quero sede bonita, eu quero o time. Você acha que se o Flamengo levar 2 pancadas, o presidente do Flamengo não vai começar a fazer? Vai virar Patrícia Morim também. História. Agora só... Quando o América foi finalista da Taça Guanabara em 2005. Aliás, 2006. Perdeu o Botafogo 3-1. Perdeu não, foi roubado. Não. Foi escandalosamente roubado pelo juiz da época. Escandalosamente roubado. Chororô. Não vou nem entrar nesse detalhe, foi um roubo tão claro que não há discussão. Chororô, Reginaldo. Mas o América, quando estava nessa situação, lá no América eu era um deus. depois que o América passou a baixar, eu virei o demônio, o diabo. É assim que é o clube. Que, aliás, é o símbolo do América, assim, o Brasil. Agora vem cá, você falou uma coisa que eu achei interessante, que é o valor do futebol, o valor do jogador de futebol, o passe, os salários, essa coisa toda. Isso começa, ou remonta, à década de 30, quando começa o profissionalismo, através até do amadorismo marrom, né? Que eram os contratos de gaveta, aquela coisa no futebol. Agora não tem mais o passe, você tem o direito federativo. Não, pois é, então essa coisa também evolui é isso muito. Que eu estou dizendo. Quer dizer, é aí que eu ia chegar, essa coisa também está evoluindo. O clube de futebol que não tiver um time competitivo e que dispute as primeiras colocações em qualquer disputa que ele entre, em qualquer campeonato, a diretoria está fadada ao fracasso. Claro. Não é verdade? O futebol... Então como é que a gente vai negociar esse tipo de coisa? Olha aqui, hoje você tem que ter uma mescla, você tem que ter o Felipe Reginaldo, o Cristiano, que está no telefone, e mais o Golo. Seguinte, você tem que contar com uma coisa, você tem que tentar promover jogadores da base e negociar o jogador, é a única saída, porque você não culpa mais ninguém. Hoje o jogador é picotado, é que nem pizza, é fatiada. É escola. É o gado. Você engorda e vende. Pô, não, Cristiano. Não, só eu queria palpitar com isso que você está falando, eu vou ter que, inclusive, me despedir. Mas é o seguinte, eu queria aproveitar para comentar rapidamente sobre isso, a questão do gigantismo do futebol. É claro que a evolução, o futebol movimenta muito dinheiro, então é natural que os salários sejam altos, sejam coerentes com o dinheiro que o futebol movimenta. Mas, ao mesmo tempo, esse gigantismo pode assassinar, né, excluir grande parte do mundo do futebol, né? Vocês falaram aí no Kissamã, que não tem público, mas é uma conquista muito grande daquele clube que ganhou no campo e no tribunal o direito, e isso tem que ser enaltecido. Parabéns ao Kissamã. Essa superestrutura, né, é uma estrutura que ao mesmo tempo promove o futebol, mas ao mesmo tempo exclui grande parte do futebol. Daqui a pouco vai surgir, como surgiu na igreja, né? Que o Lutero, né? Os protestantes do futebol, os que vão protestar contra a Roma do futebol, que é a FIFA, pode escrever isso aí, que um dia isso vai acabar acontecendo. Bom, isso aí, Felipe. Obrigado pela participação, que pela é oportunidade. Isso, que é isso. Um bom dia a todos. Seja bem, abraço, bem. Cristiano. Golo, isso que o Valdir falou e o Reginaldo reiterou, o presidente de clube hoje, ele fica numa situação muito complicada, né? Porque a torcida não comemora balanço positivo, não comemora né, no final do ano. Ah, o clube tá não no... comemora tá, clube lindo. É, o clube tá no azul. Pagou a dívida. Pagou a dívida. A torcida não comemora isso. Pelo né? último lugar aí. No campeonato, mas aí, pagou tudo. O Fluminense deve 500 milhões de reais, a dívida do Fluminense é abissal. E, no entanto... Todo torcedor do Fluminense está feliz, inclusive. Mas o nosso papel aqui, Golo. Não, e é insaudável. As dívidas dos clubes são insaudáveis, porque os times não conseguem, os clubes não conseguem pagar nunca aquilo ali, porque é uma bola de neve, né, não? Mas, exatamente, Golo. Mas o nosso papel aqui é justamente elogiar atitudes como a do presidente Eduardo Bandeira de Mello, que é um profissional preparado, um executivo do NDS, e que está tentando realmente botar a casa no lugar. Que realmente o clube não pode conviver com essas dívidas, como você falou, em pagáveis, insolúveis. Ele está tentando botar uma ordem, mas é claro que se ele tomar duas pancadas aí, torcida vai logo pedir a cabeça dele. Então a posição dele é realmente muito difícil. Ao mesmo tempo em que ele tem que tentar diminuir a dívida do clube, essa bola de neve, ele tem que também trazer jogadores que ganham muito, como o Cristiano falou, o gigantismo do futebol hoje em dia, e ganhar títulos. Então a posição do presidente hoje é realmente muito complicada. Deixa eu só lembrar um detalhe também aqui, que me ocorreu agora, que é a formação dos jogadores na base. Como vocês lembraram que ainda há pouquinho. Vocês sabem onde é que começou a jogar com 11 anos de idade o Wellington Nem? No América. Foi até 14 anos. Com 14 anos, você não pode fazer contrato. Só tem contrato a partir dos 16 anos. E o América, com 14 anos, perdeu o Wellington Nem. Para o Fluminense. Ele foi lá com menino, um pedacinho, né, dele, pequenininho e tal, mas perdeu, porque o clube grande vai lá, o clube que tem poderio, tem dinheiro, pode fazer isso. E tem a promessa. É, tem a promessa. Vai lá e pega o jogador. O Wellington hoje vale 10, 20 milhões de dólares. E era do América. Mas os clubes pequenos não têm pequeno investimento não têm condições de manter esses jogadores. Reginaldo, queria chamar aqui o Adir Carvalho de Madureira, nosso ouvinte, ele está na linha e quer fazer uma pergunta ao Valdir Luiz. Bom dia, Adir. Bom dia. É Reginaldo, né? É o Reginaldo Matias, que é o Reginaldo Matias que estava falando agora, que eu interrompi, que foi presidente do América de 2003 a 2009. Eu sou Luiz Augusto Golo, temos também o Philippe Deschamps, com esse nome francês nobre, que é, não tem nada a ver com o Jean-Marie, que é o coordenador de esporte, e o Valdir Luiz, que você conhece, comentarista aqui da Rádio Nacional. Claro. Bom dia, Valdir Luiz. Saudações, Alvinegra. Saudações, Alvinegra. Não adianta, o Cristiano sai e entra outro. Assim, você combinou, né, Valdir? Combinei. Fala a verdade. Fala, Adir. Entra aí, Adir. Ô, Valdir Luiz, tu sabe que eu participo de diversas emissoras aí, participo de programas esportivos, gosto de falar de esporte, gosto de futebol, sou torcedor do Botafogo. Eu sofro até com o Botafogo quando o Botafogo perde ou quando deixa de ganhar um título. Agora, eu estive com o falecido seu pai, né? O saudoso, né? Valdir Machado. E ele me deu um CD que fala de um hino do Botafogo que é Paixão Botafoguense. Certo. Que você deve conhecer muito bem, não é isso? Isso. E, né? Nessa emissora que eu falei, que eu não vou declinar o nome, ninguém conhecia o hino, esse hino que para mim é tão bonito quanto o hino do Botafogo. E eu acho que esse hino do Botafogo é muito pouco divulgado. Eu acho que teria que ser mais divulgado. Vamos procurar aqui, viu, Adir? Opinião, eu vou procurar esse hino aqui, Adir, pra gente rolar ele ainda no programa, tá bom? Oi, Adir, tá ouvindo? Oi. Então eu vou acionar aqui o esquema, procurar esse hino pra gente tocar ainda hoje no programa. Fica atento aí, tá bom? Tá bom. Segunda linha. Mas é isso que eu queria perguntar, não. Eu queria perguntar outra coisa. Ah, você quer fazer uma pergunta? Vamos lá, vamos agora, lá. Agora. O jogador que veio para o Botafogo aí é Anderson Aquino, né? Que veio aí, tava bichado, que nem... Fala na gíria do futebol. Isso, vamos lá. Aí chegou aí, foi, né, examinado pelo departamento médico do Botafogo, não é isso? Isso. E voltou. Agora, tu não acha que o Botafogo tinha que contratar um outro atacante, já que devolveu ele? Olha, vamos por etapa. Olha aqui, a gente não pode nunca contestar um departamento médico qualificado como é o do Botafogo, doutor Gustavo Maclioca, que é um excelente ortopedista, é o coordenador médico. Se eles vetaram, eu tenho que respeitar porque eu não sou médico, sou radialista. Não, eles estão lá para fazer a avaliação. Claro. Se vetarem é porque não tinha condições. Infelizmente, a informação que eu tenho é que ele ficaria pronto daqui a 60 dias, totalmente recuperado. Aí já está no quase final do estadual. Mas eu concordo com você. Estou dando uma resposta e eu concordo. Botafogo, concordo com você que ele é um jogador que vai fazer falta. Mas te digo o seguinte, a diretoria do Botafogo está correndo atrás de um atacante para o brasileiro, para o estadual, vai com esse grupo para não gastar mais. Aliás, é o seguinte, para o estadual, os times todos, grandes, do Rio de Janeiro, eles todos estão correndo atrás já para o brasileiro. Eles não pensam no campeonato carioca. Porque o campeonato carioca tem também essa vantagem, Golo. Ele serve para armar o time para o campeonato brasileiro. Claro, até nisso ele é bom. Muito obrigado, hein, Adir, pela sua participação aqui. Só que nosso ouvinte, Adir Carvalho, grande abraço para você. Um abraço, amigo. Só que se o campeonato carioca fosse mais curto, com menos time, os times teriam mais tempo de fazer uma pré-temporada e se planejar pois melhor, tanto para o campeonato carioca mesmo, como para o campeonato brasileiro. Felipe, eu não estou aqui para fazer o calendário está muito inchado também, precisa mudar esse calendário. Eu concordo com você, Felipe, mas deixa eu fazer uma colocação aqui, que eu conversei, inclusive, com o presidente em exercício da federação, participou comigo aqui do programa Mundo da Bola semana passada. O seguinte, a federação, o Reginaldo até falando na abertura, tensionava fazer um campeonato mais enxuto. Mas existe um negócio chamado televisão. Hoje é televisão. Antigamente os clubes sentavam. Antigamente a tabela era feita na sede da federação. Hoje a tabela é feita, os clubes fazem a tabela, mandam para a televisão. Ela fala, não, o Flamengo tem que jogar 5 horas porque o Mamboral. O Fluminense tem que jogar às 7h30 porque o PPV do Fluminense é melhor. Isso quando a tabela não é feita lá na televisão. Não, são duas tabelas. Eles fazem uma tabela, os clubes fazem uma tabela, aí manda para a televisão, temos a Nini Senta, não. Chancela. Entendeu? Então, essa ideia sua, Felipe, é inteligente, mas a federal, a televisão, era que esse número de datas, você veja bem, esse ano de 2013 é um ano que você vai ter futebol de amanhã até o primeiro domingo de dezembro. É. E porque Copa das Confederações e para 15 dias para a Copa das Confederações. Pois é, mas vai ter bola rolando. E o ano que vem, para os clubes vai ser pior. Que vai parar tudo 40 dias. É. Para tudo 40 dias. Então, vai ficar mais inchado. Você tem, antigamente você tinha o Rio, São Paulo e o Carioca. Então o Carioca podia ser extenso. Agora você tem o Carioca, o Fluminense vai disputar ao mesmo tempo o Carioca e a Taça Libertadores. O Botafogo, o Vasco e o Flamengo vão disputar ao mesmo tempo. Carioca e a Copa do Brasil. Depois vem o brasileiro. Aí para 15 dias pro Copa das Confederações. Interrompe o Brasil, porque aí. E a Sul-Americana entra aí? Entra a partir de agosto. Aí começa a Sul-Americana. De agosto até dezembro. E a Copa do Brasil esse ano, por briga de televisão, da Fox com a Sport TV, a Copa do Brasil vai de março a novembro. Fluminense, que as equipes que não participam aqui, disputavam Libertadores, não participavam da Copa do Brasil. Agora, essas equipes que disputam a Libertadores, Fluminense, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, sim, vão disputar a fase, as oitavas de final da Copa do Brasil. Olha só, rapaz, isso então, é muita doideira. Eu estava conversando com o Abel no final do ano, por telefone, e ele, a previsão do Fluminense se jogar tudo esse ano. Três jogos por semana. Na fase de 3 jogos por semana, vai 85 jogos. Aliás, isso é mais uma razão pela qual o Fluminense estreia. Estava ouvindo rádio ontem, isso aí me chamou a atenção. O Fluminense estreia amanhã com o time reserva. Depois de amanhã. Depois de amanhã, perdão. Mas é um time reserva de qualidade. Não, mas é um time reserva. Se for um campeonato carioca de verdade, aquele campeonato carioca antigo, ninguém entrava com o time reserva. No tempo dos aspirantes, no tempo da rodada dupla. Mas sabe por que o torneio início? O torneio início, 77 foi o último. E o Botafogo foi o último campeão, estava lá e vi. E o penúltimo deve ter sido o Vasco. Foi isso. Aqui, não, um detalhe. O Fluminense vai fazer esse ano o golo. A mesma coisa que fez o ano passado. O ano passado, ele fez. Ele botou o time titular só nos clássicos. Esse ano vai fazer a mesma coisa. Ele vai botar contra o Botafogo domingo que vem, time titular. Depois, no sábado de carnaval, contra o Vasco, o time titular. Porque na quarta-feira de cinza, está todo mundo preocupado com o resultado da escola de samba. O Fluminense já vai estar lá na Venezuela para encarar o Caracas. Pois é, então o Fluminense vai poupar desde o início para privilegiar. A Libertadores. Porque com todo o respeito. Porque o time, é isso mesmo que interessa, né? Com todo o respeito ao golo aos demais clubes de menor investimento, o time reserva do Fluminense é melhor do que vai não, ganhar. Tudo bem. Agora, de qualquer maneira, a Libertadores, os argentinos ganhavam muito mais a Libertadores. Dois anos seguidos não ganhamos. Pois é, porque o Brasil não dava muita atenção à Libertadores. A Libertadores era uma coisa desse pessoal que falava castelhano aí em volta, né? Então, quando o Brasil despertou para a Libertadores, é que começou a se interessar. Sai e começou a ganhar. Por que isso? Porque a Libertadores tomou um vulto maior. Eu me lembro que em 1996, eu aqui pela Rádio Nacional, eu fiquei no Chile 5 dias, acompanhando o Botafogo, que jogou ali pela última vez, lamentavelmente, a Libertadores 96. Não ri não, Felipe. Não pode rir não, gente. Isso é coisa séria, é pra ficar triste. Botafogo, quando foi a última vez? Tá vendo, goleiro? Eu tô falando 95, olha só, a gente tem que respeitar isso. E não isso, se tinha gente, aquele apelo de Libertadores. Dos anos pra cá, com a televisão comprando a Libertadores, e passou a ter, infelizmente, o futebol hoje está muito atrelado. E tem esse negócio da Copa Toyota também, não tem? Também. E também, depois tipo, que inventa... quem é a Libertadores, isso aí, bem lembrado. Depois que inventou aquela disputa no Japão, da Copa do Mundo, teve até nos Emirados. E quem é que ia ganhar? Quem é que ia disputar? Então, quem os ganhasse clubes Libertadores? Brasileiros passaram a voltar as suas atenções para a Libertadores. Deixa eu só lembrar aqui que essa história de botar time em reserva também é uma faca de dois legumes, como dizia lá o nosso Vicente Matheus, lá de São Paulo. Porque o Fluminense botou o time reserva para treinar lá em São Paulo, lá em Atibaia. Tomou de 4-0 de um clube da segunda divisão lá de São Paulo. O Aldax da segunda divisão lá de São Paulo. Olha só, não é bem assim, na banda não toca dessa maneira, não. Isso aí eu queria falar aqui como treinador. É um bom prenúncio. É sinal de que eles se pouparam na entrada em bola dividida e tomaram o jogo. Olha o torcedor. Quando eu era repórter, eu ficava desesperado quando o time reserva do Botafogo perdia pro titular no coletivo. Era um mau preságio para domingo. Eu não queria. Olha aí, Marcos Ferreira, torcedor do América, tá na linha também. Bom dia, Marcos. Alô, Marcos, bom dia. Alô. Oi, fala, meu irmão. Bom dia, meu querido. Eu queria só deixar minha posição aqui. Diga. Sobre força política, né, do América e também do Bangu, né? Que enquanto esses clubes não tiverem força política dentro da federação, não vão conseguir nada nesse campeonato carioca, né? Que é muito complicado, né, disputar com a força política que tem Botafogo, Fluminense, o Vasco e o Flamengo, né? Quer dizer, não é só ter time, tem que ter uma cartolagem de primeira linha. Deixa eu só dizer que isso é verdade, sim. Porque agora, quando o América estava disputando a Taça Guanabara e não tinha força política nenhuma dentro da federação, foi assaltado pelo pessoal do Botafogo. Mas e o América não perdeu a Taça Guanabara no apito. Marcos Ferreira, você que está falando. Marcos Ferreira. Oi, Marcos. Então eu queria só deixar isso, que tem que ter força política, tanto o América quanto o Bangu, o São Cristóvão na terceira, o Campo Grande, nem sei onde é que está, né? É verdade, Campo Grande, região do Campusca. Já foi bem melhor. É isso mesmo. Tá certo, Marcos. Muito obrigado pela sua participação aqui. Onde anda o Campusca? Lembrou. Valeu, um abraço. Um abraço. Olha aqui, lamentavelmente. Saudações rubras para o nosso torcedor do América. Lamentavelmente, o Campo Grande, que já foi campeão da Taça de Prata, que na época correspondia à Série B do Campeonato Brasileiro, hoje tá totalmente abandonado na terceira divisão. O time foi arrendado pelo Valdir Bigode, que foi atacante Sim, do Vasco. Valdir Bigode. Mais um grupo de ex-jogadores que residem em Campo Grande. O estádio está deteriorado. E eu queria até fazer um adendo rapidinho sobre o estádio. Você vê o que está acontecendo com o futebol de São Paulo e a diferença para melhor deles para a gente. São Paulo, Corinthians tem seu estádio. Taquerão vai inaugurar, né? O jogo de abertura da Copa. Palmeiras está montando uma arena. O Santos tem Vila Belmiro. São Paulo tem o Morumbi. Português tem o Canindé. Ainda tem o Pacaembu de stand-by. Aqui, pela grandeza de Fluminense e Flamengo, deviam ter um estádio. Me disse o Eduardo Bandeira de Melo que quer fazer um estádio para 15 mil pessoas na Gávea, vai iluminar, para o Flamengo jogar o jogo de porte médio lá. Fluminense podia utilizar a Ilha do Governador, que está abandonada, é verdade, Campo Grande, que está abandonado, porque hoje nós estamos muito refém. E o engenheiro que administra o Engenhão já disse que o Botafogo não pode ceder o Engenhão para mais de 3 jogos por semana, que vai destruir. E nós ficamos muito tempo na dependência do Maracanã. Olha, rodada final, nós vamos falar agora aqui para a despedida, o Eduardo Ferreira do Grajaú. Rapidinho, Eduardo, tudo bem com você, meu irmão? Oi, bom dia, tudo de bom para vocês aí? Tudo bom, fala aí, Eduardo. Eu disse que o Aldax é do Brumoro, entendeu? Isso. E eles consertaram o campo de Moça Bonita do Bangu, onde eles vão jogar. E vocês têm que ter cuidado com o Aldax, que eles vêm para arrebentar. É porque eles falam em Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo. E infelizmente vocês estão esquecendo os times menores. Só que o Aldax tem em São Paulo e tem aqui no Rio de Janeiro. É isso aí. Presta atenção no campo do Bangu, que está um tapete. Entendeu? Isso tudo feito pela grana que tem o Aldax. O Aldax está investindo pesado aí e vai ser um clube que vai dar trabalho. Tá certo, Eduardo. Muito obrigado, hein? Valeu. Um abraço para você. Para encerrar o programa, eu queria que o Felipe fizesse a sua intervenção final de 30 segundos, depois do Valdir. Eu vou tentar fazer o Valdir falar 30 segundos só. E depois o Reginaldo também vai falar 30 segundos e eu despeço todo mundo. Esse problema dos estádios, Golo, que o Valdir levantou agora, ele influencia diretamente no campeonato. Veja bem, a gente hoje vai ter um campeonato carioca com jogos às 5 horas da tarde, terça e quarta-feira, de quinta-feira, tem jogo 7:30. Por quê? Isso porque a gente vai ter um jogo às 5 horas de quarta-feira. Porque os estádios não tem iluminação. Então o jogo tem que ser no meio da tarde. Você imagina quem que vai assistir em Conselheiro Galvão, lá em Madureira, um jogo de quarta-feira às 5 horas. É difícil. difícil você chamar público. É verdade. Os times já são pequenos, já não tem torcida. É, você ainda bota um jogo quarta-feira às 5 horas. Então, realmente, é complicadíssimo. Às 21h50 já é uma dificuldade. Agora é 22 horas. Da tarde. Para finalizar aqui, a Rádio Nacional vai dar toda a cobertura para o Campeonato Carioca, porque a gente tem que dar, a gente valoriza o Campeonato Carioca, o torcedor gosta desse campeonato. Mas ele tem que ser realmente reformulado, tem que diminuir um pouco o número de clubes, Golo. Obrigado pela participação. Que é isso, você é sempre bem-vindo aqui quando o assunto for, principalmente esporte. Vamos lá, vai. Bom dia. Olha aqui, 30 segundos, hein? Quero agradecer o seu convite. É um programa bem legal bater esse papo e concordo com o Felipe que os clubes cariocas precisam urgentemente, estão bem estruturados, estão com times bons, mas urgentemente estádios. Vamos ver aí, olhar aí o campo da Portuguesa, o campo do Campo Grande, que basta uma pequena roupagem para ficar em condições de terem jogos noturnos e serem úteis à torcida de Flamengo, de Fluminense, porque jogar em Campo Grande, jogar na ilha, é um novo público que você pega. É só lembrar que o estádio do América está lá, parado praticamente, vai agora disputar o campeonato da segunda divisão nesse estádio. Eu espero, sinceramente, que consiga uma das duas vagas, embora eu tenha muitas dúvidas a respeito disso, mas eu acho que o América tem que lutar, vai encontrar feras ali nesse campeonato da segunda divisão, clubes muito bem organizados e com dinheiro no bolso para gastar, e o América está de pires na mão. Infelizmente, para os dirigentes que atualmente estão lá no América, a coisa anda muito preta, mas de qualquer maneira, a gente tem que continuar como torcedor achando que tudo vai melhorar amanhã. É verdade. Com isso, nós encerramos o nosso programa de hoje, o tema livre. A proposta do programa era a gente discutir o Campeonato Carioca começa amanhã, mas nós falamos de tudo um pouco, foi até bom. Eu gostaria de agradecer muito a participação, primeiro do Reginaldo Matias aqui, que é o nosso convidado especial de hoje, porque não é da casa e veio aqui para discutir, foi presidente do América, é advogado, foi presidente do América entre 2003 e 2009 e fala com muita propriedade. O Valdir Luiz, que é o nosso comentarista aqui, também campeão. O Felipe Deschamps, que fica ali o tempo todo provocando o Valdir, do lado do Valdir, provocando ele o tempo inteiro. Agradecer ao Cristiano Menezes, que também mostrou que está atento, ligado nessa questão. Quando falou de Botafogo, ele rapidinho pegou o telefone e ligou. O Eduardo Ferreira, do Grajaú, que entrou agora no final. Marcos Ferreira, torcedor do América, que também participou. E o Adir Carvalho. Adir, a gente vai ter que procurar aquele hino, hein? Vou falar com o Valdir Luiz aqui, ele vai correr atrás do hino. O Adir Carvalho, lá de Madureira, que também participou conosco. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço. O Tema Livre fica por aqui. Na segunda-feira, às 10h05 da manhã, nós estaremos de volta. Até lá, um bom fim de semana para todos. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle, apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.